Dizem pra aí que eu sou doido, ainda bem. Eu sou feliz por me julgarem assim. No entanto, eu nunca fiz mal a ninguém. Quero aos outros o que quero para mim. Dizem pra aí que eu sou doido, que me importa. Essa voz do povo é para mim quimera. Pois quem bate a minha porta tem o pão que o conforta e uma amizade sincera. Sou doido por ti, minha mãe, a estrela que tem mais fulgor. Sou doido por ti, meu bom pai, que és para mim o amigo maior. Sou doido por ti, Portugal, a pátria onde um dia nasci. Sou doido e não louco, porque louco afinal sou louco por ti. Dizem pra aí que eu sou doido, pois seja. Deixai falar quem assim tem prazer. Não viveu, nem vive em mim a inveja, nem deseja o mau amigo ver sofrer. Dizem pra aí que eu sou doido, ó que nos é. Dizem por fim tanta coisa por aí, mas tenho mais coração e pelos meus maior paixão, talvez por eu ser assim. A pátria onde um dia nasci. Sou doido e não louco, porque louco afinal sou louco por ti. Sou louco.